mostrar de black man. Oh yeah, Yo, Angola e Brasil. Yo. Escravo da ilusão, segue uma multidão. Os sem raciocínio perderam a visão. Os mestres do engano governam o país. E o povo iludido finge ser feliz. Reféns da vaidade, buscam ostentação. Amante de si mesmo, vive uma frustração. A música que ilude é o que estão dançando. Buscam felicidade no ritmo do engano. Seus ídolos são aqueles que fazem tudo por dinheiro. Vejo uma multidão vivendo num cativeiro. Alienado pela mídia, fora da realidade. Na confusão eles prosseguem na maldade, sem maldade. Vivendo de balde, sem convicção, querendo ser o que não é. Se tornando peixe na rede de Lucifer. Gastando mais na curtição do que com alimentação. Vivendo de aparência, perderam a noção. Acorda seu tolo, não sufoque o seu ego. Pare de imitar os outros, deixa de ser pego. Você que mora na favela e passa fome pela moda. Cabeça de vento, desperta, acorda, abre os olhos, fica esperto. Seja você mesmo, saia dessa ilusão. Desperta desse pesadelo. Desperta desse pesadelo. Quebre já essas correntes. Liberte-se da ilusão. Seja você mesmo. Fique esperto, meu irmão. Nada de seguir a moda. Pare de copiar os outros. Precisamos de você para lutar por nosso povo. Quebre já essas correntes, liberte-se da ilusão. Seja você mesmo, fique esperto, meu irmão. Nada de seguir a moda, pare de copiar os outros. Precisamos de você para por nosso povo. Todos sabemos que é lastimável, e que a realidade é essa. Legisladores são predadores, e os legislados as presas. Presas da ilusoridade, dando valor ao absurdo, enaltecendo a banalidade. A ilusão tornou-se riqueza, e muitos anos cheio delas. Contas e putos, homens e mulheres, tornam-se escravos dela. O dinheiro faz a moda, e a moda traz um novo padrão. Aliena a sociedade, e faz os mesmos agirem sem razão. Tá na montra, tá baté, todo mundo quer o ter. Que exibir, que aparecer, música boa já era, poucos pensam em fazê-la. É tudo consequência da nova ordem mundial. Só que a mim não afeta, pelo facto de eu possuir um risco do padrão moral. Eu faço-me, enquanto vocês são feitos. Pela fama, pela moda, pela falta de amor ao próximo. Pelo imediatismo que em África leva muitos a fazer feitiço. Pela programação da mídia, que deixa mentes no gesso. Pela globalização que poucos entendem e tiram mau proveito. Pelas religiões que sacrificam almas e cativam mentes no preconceito. Desperta-te e não seja escravo dela. Ela come-te, ela apaga-te, põe-te no escuro sem a luz da vela. Essas correntes, liberte-se da ilusão. Seja você mesmo, fique esperto, meu irmão. Nada de seguir a moda, pare de copiar os outros. Precisamos de você para lutar por nosso povo. Quebre já essas correntes, liberte-se da ilusão. Seja você mesmo, fique esperto, meu irmão. Nada de seguir a moda, pare de copiar os outros. Precisamos de você para lutar por nosso povo.